Seção 79, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Noli me tangere. A exaltação emocional do gozo, o amor, a glória, a ciência, a arte e a beleza, servem de combustíveis à ira acesa das tempestades do meu ser nervoso. Eu sou, por consequência, um ser monstruoso. Em minha arca encefálica, indefesa, choram as forças más da natureza, sem possibilidades de repouso. Agregados anômalos malditos despedaçam-se, mordem-se, dão gritos nas minhas camas cerebrais funéreas. Ai, não toqueis em minhas faces verdes, sob pena, homens felizes, de sofrerdes a sensação de todas as misérias. Fim do poema.